dentro do teu coração vais encontrar toda a força pra lutar, e os amigos lá estarão pra te ajudar. Nada nos vai fazer separar. Oh, os deuses desafiar. Alma, garra, coração e vai, vai. É super guerreiro com a força de um Deus. Não há nada que te vá parar. O destino está nas nossas mãos. Vida, vida com paixão e vai, vai. Mas nunca te esqueças, lenda do dragão. Vamos ser heróis a lutar contra o mal. Trunks e Son Goten estavam a brincar dentro do vai-vem de entregas do Monaca quando as portas se fecharam e foram parar ao planeta Potalfeu. A água com poder sobre-humano estava bem escondida no planeta Potalfeu. É um líquido perigoso, capaz de absorver os poderes e criar uma cópia autêntica de quem entrar em contacto com ela. Infelizmente o seu foi quebrado por Grilo Salteador. Vegeta salvou Trunks no último momento, mas viu os seus poderes serem absorvidos pela água do poder sobre-humano. Agora corre risco de vida, porque se a sua cópia for derrotada, Vegeta pode desaparecer por completo. Um combate de vida ou morte contra o Vegeta. Isto vai ser uma luta divertida. Concordo, Cachalote. Será que o Son Goku vai conseguir derrotar a cópia do Vegeta e assim salvar o verdadeiro Vegeta da morte certa? Son Goku contra a cópia do Vegeta. Qual deles irá ganhar? Son Goku! Não há tempo a perder! Tu tens de acabar com ele! Vamos a isso! Estou à espera, Cachalote! Será que aquele Cachalote vai conseguir derrotar-me? Son Goku! Se o Son Goku e o Vegeta se puserem a lutar a sério, ninguém sabe o que pode acontecer. Nem os consigo ver! O que é que tu estás a fazer, seu idiota? Achas que vais conseguir derrotar-me com esses golpes? Acima vais lá, Cachalote! É só isso que tens para dar? Ai, o papá está a levar uma tareia daquela! Vegeta, sai! Toma! Eu também sei fazer isto, Vegeta. Onde estás? Onde? Ui! Olha, toma! Mais força! Ouve lá! Tu és a minha cópia e não sabes lidar com esse fracota? Oh? E ainda dizes que és melhor do que eu? É assim mesmo! Mas papá, tu vais morrer se o Son Goku não te derrotar! Eu sei disso e não preciso que me digas! Outra vez aquele idiota! Ouve lá, o cachalote! É assim tão difícil derrotar esse impostor! Não consegues evitar esses golpes básicos! Boa, Vegeta. Tu estás cada vez mais forte. Pensaste mesmo que eras mais forte do que eu? Aqueles dois conseguem ler os ataques um do outro. Qualquer um deles pode vencer este combate mortífero. Son Goku! Aguento mais! Papá! Eu vou dar cabo àquele cachalote! Ah? Desaparece da minha frente! Mas afinal, o que é isto? Tu ainda não percebeste, menino? Tu não passas de uma carapaça oca! Vê se ficas calado e observa como se luta. Cala-te, pá! Tu pareces uma menina a lutar contra ele e ainda dizes que és a minha cópia. Espera, ouve lá, Vegeta. Tu não vais acabar por morrer se eu não vencer esta luta. Está calado! Eu sei que posso morrer. Eu sei bem disso. Mas prefiro morrer do que ser derrotado numa luta miserável. Percebeste, cachalote? Ouve lá, seu impostor. Tu vê se começas a lutar a sério contra ele. E tu, cachalote, presta bem atenção. Se perderes, nem sabes o que te faço. Percebeste? Mas de que lado é que ele está, afinal? Pronto, eu já sei. Não precisas dizer nada. Nunca pensei que aquela carapaça fosse capaz de me criticar. Eu gostava muito de continuar esta luta. Mas está na hora de acabar com isto. Sim, eu também não tenho muito tempo. Mas o que é que ele está a fazer? Ele é um guerreiro que tem o poder do Deus Super Guerreiro e que está a transformar-se em Super Guerreiro. Super... o quê? Finalmente vamos ter luta a sério. Vamos lá então, menino. O Super Guerreiro Azul! Bem, não sabia que tu também te podias transformar em Super Guerreiro Azul. Vê lá se percebes, tal como eu tinha dito, eu sou o verdadeiro Vegeta. É bom que tu prepares, meu. O mesmo te digo eu. Hã? Vegeta! É impressão minha ou estás cada vez mais transparente? Hã? Assim é que eu gosto. Finalmente chegou a tua hora. Mas não te preocupes. Eu vou deixar que vejas o cachalote apanhar a tareia da vida dele. Papá, papá. Põe isto na tua boca rápido. Esta é a chave do cadeado que se lava a água com o poder sobre-humano. Vai ajudar-te a ganhar tempo. Dá cá isso. Vou ver esta luta até ao fim e recuperar a minha energia. Isto dá uma fotografia incrível para a minha coleção. Péssima altura para acabar a bateria da máquina. Vegeta, eu garanto-te que te vou derrotar, mas vou salvar-te ao mesmo tempo. Está cada vez mais agressiva. Nós assim não temos como saber quem é que vai vencer. Tem de haver outra forma de salvar o meu pai. Ah, já me lembro. Temos de esmagar o núcleo no interior do líquido. Qual núcleo? Se destruirmos o núcleo da água com o poder sobre-humano, a cópia vai ficar desprotegida. E só agora é que diz isso? Desculpa lá. Já passaram 100 anos. Eu esqueci-me de algumas coisas. O núcleo... Como aconteceu ao outro tipo. Exatamente. É o núcleo do poder sobre-humano. Vamos embora. Potash, tu também vens. Está bem. Vamos, Sol da Terra. Eu também vou. Não quero morrer aqui. Papá, eu prometo que te vou salvar. Ele desapareceu. Parece que já não está aqui. Vocês estão com sorte. Eu sou um membro da elite da Patrulha Galáctica e um grande investigador. Nada de pânico. A água com poder sobre-humano deve querer adquirir aquele poder. Deve estar escondida à espera da melhor oportunidade para atacar. Boa! Isso é uma ótima dedução. E será que está por perto? Sobre-terra! Não resultou! Fujam daqui! Esta porcaria roxa não é para brincadeiras! Espera por nós, Jaco! Eu não fico aqui nem mais um segundo! Basta aquela coisa tocar-nos e ficamos sem os nossos poderes! Até eu era capaz de derrotar 100 cópias falsas tuas! O quê? Ai, socorro! Ela vem atrás de nós! Não parem! Não parem! Como é que vamos derrotar esta coisa? Parvalhão! Então os meus poderes não te interessam, sua gelatina de frutos vermelhos! Não pode ser. Bem, esta foi mesmo por pouco. Estava a ver que me derrotavas, Vegeta. É mesmo estranho. Mesmo sabendo que uma derrota será a minha morte, estou muito empolgado por lutar contigo. Nem imaginas o que eu esperei por este momento. Eu também sinto o mesmo, Cachalote. Mas este será o nosso último combate. E até tenho pena de não voltarmos a lutar um contra o outro. Pois, mas que grande tragédia. É claro que eu posso sempre enfrentar o verdadeiro Vegeta, isto depois de te derrotar. Vamos! Vamos! É isso, Cachalote! Maldição! Porquê? Porquê é que não sou eu que estou ali em cima? Eu é que devia estar ali a enfrentar aquele idiota! Devia ser eu! Eu vou! Se não nos despacharmos e destruirmos o núcleo, o meu pai vai desaparecer! Ah! Papá! O nível de energia do meu pai! Papá! Pronto, espera! Ei, esperem! Não me deixem aqui! Queres mesmo levar este combate até ao fim, Vegeta? Ia-te agora perguntar a mesma coisa. Papá! Ah, eu ainda cheguei a tempo! Este golpe vai acabar com ele. Vegeta! Cachalote! O núcleo foi destruído, mas o teu pai não resistiu. Desculpa. Papá! Vegeta! Vegeta! Voltei ao normal. Tu estás vivo, papá. Mesmo destruído, o núcleo continua a constituir um grande perigo. Finalmente salvo. Muito obrigado, Monaca. Graças a ti, a água com poder sobre-humano está novamente selada. Sim. Trunks e Son Goten, meus queridos jovens, se vocês não estivessem aqui, o salteador teria roubado a água com poder sobre-humano. E vocês venham visitar-me quando quiserem. Sim, claro que sim. Então foi o Monaca que destruiu o núcleo daquela coisa viscosa. Ele é mesmo forte. Eu estive tão perto. Mais um bocadinho e eu tinha derrotado o Vegeta. O que é que disseste, pá? É verdade, Vegeta. Explica-me lá o que é que estavas a fazer com aquela chupeta na boca. Não sei do que é que estás a falar. Pan, já estás a ficar farta da chupeta? Son Goten! Oh, já voltaste, meu menino! Oh, estás são e salvo? Não te aconteceu nada? Sim. É perigoso entrar em veículos desconhecidos, Trunks. Tu tens a noção que nos deixaste a todos preocupados. Peço desculpa. Tu não voltes a fazer isso. Oh, meu, aquilo era mesmo chupeta. Tu não percebeste? É claro que não! Eu preferi ter morrido a andar de chupeta na boca, ouviste? Vá lá, não digas isso, Vegeta. Se tu tivesses morrido, não podias arriscar a vida nos próximos combates. E nós ainda temos um assunto para resolver. Desta vez não vou perder. Isso é o que vamos ver. Já passou muito tempo, mas sou eu, o Trunks do futuro. A Terra do futuro vivia em paz depois de derrotarmos o terrível Cell, até ele aparecer. Não te preocupes, mãe. Eu prometo que vou fazer com que volte a haver paz no mundo. No próximo episódio de Dragon Ball Super, um SOS vindo do futuro. Surge um novo inimigo das trevas. Não percam o próximo episódio, porque nós também não.